my boat. Yes, sir. Abject 5809, complete approach, call tower 18.95. Complete dial last, runway 10, call tower 118.95, abject 5809. Boa noite, Salvador, boa noite, 05, boa noite. Boa noite, 05, desça para o 050, chegada Mare, Projetap. Projetap é o 50, 805. Crossing outer marker, clear to unlock, WebJet 5809. A clear to land, the wind is 170 degrees, 5 knots. Clear to land, runway 10, WebJet 5809. Que confirma de volta solicitado? 2301. E qual é a tua cópia? 230. Lado 230 para Aracaju, via Golf 677. Decola da 10 com curva à direita na saída Puca, Jamo e depois voa Aracaju. Aciona o código 5060 e o controle 120.8. Via Gol 677, decola da 10, curta direita da Puca, atenção Jamo, a direita da Cajinha, transponda 5060, continua para a decolagem 108-26224. Correto, chama para o acionamento. Parabéns. Afirmativo, pelo horário aqui, seu plano vai expirar em mais 5 minutos, ok? Tá ok, muito obrigado. Salvador, aqui na cadeia de estado. Decorre só em mais 13 minutos, ok? A expiração do plano. Desculpe, não copiou? Tem mais 13 minutos, aos 25, ok? Não, tá ok. Não, digo, em caso do DL Alpha, teria mais 10 minutos antes da EOVT, das 45 após a EOVT. É, pra DLA teria que fazer dentro de mais aí, no máximo, 5 minutos. Sim, tô ajudando. 6224 possível. É só uma dúvida, se você passar a vez de colagem da 10, curva direita, pode confirmar que é direita também aqui, parece que é pela esquerda. Tá negativo, a curva é à esquerda. Se for direita, é, ignore com a informação correta, curva à esquerda pra Aracaju. Ok, por cento ali, rapidinho. Nós 09, seu solo foi o Zulu 3, táxi à esquerda até o Pátio 3, na minha escuta. Salvador, boa noite, está 3152, cliente da informação Bravo, informa que perdeu o controle no centro Recife. TAM 3152, acione identificação, autorizada a chegada a mar. Desça para nível de voo 050, que é legal no 099. 050 no 099, na Mário, da 3152, descendo para 5000, e para 050, informa que perdeu contato com o centro Recife. TAM 3152, controle está ciente, quando o senhor acione identificação, o centro Recife fica ciente que o senhor me chamou. TAM 3600, confirme sua velocidade. TAM 3152, confirme a sua velocidade. TAM 3152, está seguindo o tráfego da companhia, 12 horas e 12 milhas à sua frente. TAM 3600, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento TLS X-Ray, reporte utilizado no localizador. Tem que descer para 2000 pés, está autorizado o procedimento com reportagem estabilizado, eu sei que ia dar certo. 1805, complete a aproximação e chame torre 118, decimal 95. 1895, gol, 905, boa. Boa noite. 2 Salvador, gol 1805, final da 10, ainda não baixou. Gol 1805, boa noite, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Reportará. Nós vamos ter que sujar o avião aqui, tá muito longe, podia ser 200 nós? Poderia, tá 3152 e 200 nós. Sim. Dan 3152, desça para 3 mil pés. 3 mil por 1019, Dan 3152. Externo, baixar travado, 1805. Gol 1805, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 05 nós. Livre pouso 9-0, gol 9-0-5. Arizona 52, segue como número 2, desça para 2 mil pés, reportabilizado no localizador. 2 mil reportará, está habilizado pelo 352. Controle Salvador, boa noite, gol no 714. Gol no 714, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é negar no 019. 2019, chegada à mar e desça para 050, 714. Estabilizada no localizador, está 3600. 3600, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, está 3600. Boa noite. Gol 1805 no solo aos 25, libera a direita na minha escuta, prossegue alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette. Prossegue na sua escuta de alfa, reporta para Juliette. Alfa Salvador. Boa noite, Alfa 3600, passando externo, estabilizado, baixado travado. 3600, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 04 nós. Gente, autorizado pouso na pista no zero, 3600. Ocean 6224, autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 6224. No 714, vista para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX2, reporte avisado no localizador. 2000 pés, autorizado LSX2, reporte na final, voo 1714. 3152, passando Duna, completa aproximação, chame torre 118.95. 7895, bom trabalho, da 3152, Bruno. Eu também. Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Vai mandando para a Juliette, 905. Pushback total 9908. Autorizado total, chama pronto para o táxi. Autorizado pushback 9908. Dan 3600 no solo aos 29, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e chama para ingresso na Taxi Juliette. Dan 3600. Na sua escuta, vai ingressar na Alfa até a Juliette, Dan 3600. Torre Salvador, Dan 3152, passou Simbra, baixado e travado. Dan 3152, boa noite, tráfego já avistado, continue e aguarda a pista livre. Dan 3152. Na 3152, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 05 nós. Autorizado pouso 910, tá 3152. Vai informação, bravo. Quando 606, aciona identificação, autoriza para chegada a mar e desça para 3000 pés, quem negar no 019. Desce para 3000 pés com ajuste no 019 ou no 60. Meia 6284 para o táxi 102 a bordo, 2 horas altera Recife. Ocean Oceania 6224, direita via Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 019. 1-0-9 via Índia, ponto de espera, reporta pronto, 624. 1-8-0-5, Juliette, portão 01. 01, portão, obrigado. Via Juliette, portão 09. Para o taxa total 9908, PAB de 03, autonomia de 4 horas.